My name is Buckhead. E boa madrugada. Esse é o Wargames Podcast. E hoje vamos falar de coisas que reitamos ver. E aqui estamos com Gilly McFly, nervoso, tranquilo, com muita paz interior. O seu nome chama de franguinho. Chico Rio. Chico Rio, né? Chico Rio. Esse nome é pronunciável, entendeu? Chico Rio. Eu nem pensei de comprar o nosso futuro, o cara não chamar de franguinho. Eu já estou vendo o McFly todo ferrilhado. Uma piada interna. E eu sou o Vivarte e estou começando a sair em casa. Por que, Vivarte? Agora vocês terão um podcast sobre coisas que irritam com toda a irritabilidade de todo mundo no universo. Entendeu? A gente acabou de entender uma porra de um arquivo de áudio de 40 minutos que a gente já gravou. É. Mas era coisa pouca. De 40 tons, perdemos apenas 38. Então, não toca aqui. Um outro detalhe sobre esse podcast é que a gente não tem um gosto musical. As músicas que vocês vão ouvir de fundo são que irritam mesmo. Exatamente. São propositais. Isso. Ah, ninguém aqui curte Creu. Exatamente. E falando de trilha sonora, a gente podíamos começarmos com hip hop. Que rosa, concordância verbal mal feita. Não entendi. Em redundância, redondamente. Redondada também irrita. Então, só que é isso. Esse verso do hip hop, eu tenho um sério trauma com hip hop porque. Meu, Tony Hawk foi um jogo que inseriu bastante rock and roll na veia de muita gente, né? Aí me veio... Temos um beatbox de fundo aqui pra vocês já sentirem a minha irritabilidade. Eu já comecei... Eu tô me dando coceira. Meu, eu não consigo jogar um jogo de corrida, qualquer jogo focando um hip hop. Eu, quando peguei o Tony Hawk 2... E aí me toca a música aquela, ah, para ali, tudo de óculos. Ai, puta que pariu! É o Creu americano? É o Creu americano, sei lá. A única coisa que eu pensava que tinha hip hop era do Public Enemy, com o Anthrax. Aquela era a maneira, mas o resto, meu... Porque tinha o Anthrax, né? Mas você tem que ver que não, você não pode jogar um jogo de... com emoção, com uma música que não tem emoção. Entendeu? Você quer dirigir um carro de 200 por hora ouvir uma música que parece uma bossa nova rotada? Então não tem isso. Apesar que se você estiver a 200 por hora, ele é a velocidade 6. O que não é um bossa. Fiz uma piada que eu não entendi. Não poder, nós não somos. Essa piada, agora eu entendi. Eu ainda não. Por causa que a porra da música do Creu tem a velocidade. Ah, tá. Puta, que pariu. Ainda bem que eu não entendi. Eu só entendi isso porque antes de ouvir a música original, eu ouvi a versão da Shmetal. E antes... Mas ele fala da velocidade da versão da Shmetal? Lógico. Eu nem prestou atenção que ele fala. Eu não entendi o que ele fala. E outra coisa que eu posso acrescentar é que eu vi a mina pelada antes de saber que ela existia. A mulher melancia? A mulher melancia. Ela é gostosa, hein? Eu não gosto de melancia. É uma gostosa cheia, gorda. Com alguma seduzida. Mas eu não vi. Eu não vi. Tô meio que falou, né? Eu vi, sou super bom. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar muita dança bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar muita dança bonito. Jogos jogáveis apenas com acessórios. Nossa. Principalmente o controle, né? O controle é um acessório. Mas é uma acessório que já vem com aquilo, né? Então, ó, só que bem, pra que você precisa comprar uma guitarra no mínimo pra você jogar aquela porra. Entendeu? Se você é pobre, não tem um console que roda de maneira decente. Ah, ele não roda de maneira decente. O PS2 é fundo de DVD, ele roda. Só que o Vita Hero 4 não roda no controle. Eu já conheço alguém que deu um jeito nisso. Pobrinho sempre deu um jeito, né? É, você pega o controle e põe num cabo de vassoura, desmonta ele, coloca os botão. Eu já vi gente fazendo isso. Você foi pra cima pra dar o contato? É, já era. Essas adaptações. E aquele negócio, né? Na época do Mega Drive, do Super NES, tinha aqueles joguinhos que você jogava com a pistola e acabou. Aqueles que tinham 3D, você tinha um controle 3D. E além daquele jogo que você já consegue jogar com turbo, né? Porque seu dedo morre, então você vai apertar o botão de tiro. Nossa, você tinha que ter um controle. Mas só que não é só 8-bit não, mano. Você pega o do Play 2, por exemplo. Ah. Velho, quando você termina de jogar, você tá exausto. Você pega e faz assim. Você fica jogando, joga as Olimpíadas e coloca um cara pra fazer a maratona do seu lado. No finalzinho. O cara da maratona vai chegar se zoando e você vai estar cansado. Você vai estar mais ofendente que os caras que você jogou. Até de início acertando. Isso daí, você não precisa de ficar. Você não vai ficar 2 horas e pouco correndo. Isso você vai ficar 2 horas. Você vai ficar 10 minutos e já não está aguentando mexer os dedos. Isso é uma coisa que vem desde a tarde até hoje e foi evoluída pelo Wii. Em qualquer jogo você se cansa, né? É, o Wii você não cansa seus dedos, você cansa inteiro para jogar um jogo de Olimpíada, por exemplo. Você vai correr, você tem que chacoalhar os dois. Controle, tem que ser um retardado. Aliás, isso é uma coisa que irrita. Essa porra desses controles do Wii. Tudo bem que o negócio revolucionou e tal, mas porra, tem jogo que os caras mudam da boa vontade de que vai mudando. Revolução. A revolução foi muito revolucionária. Não, eu encontrei ele na calça e fiz então um berinjela chacalhando o Bilal. Não, isso não é meu Wii, moço. Você não vai falar no joguinho aí que você teve que rebolar, não, mano? Puta que pariu, aquela porra daquele WarioWare. Se você quer que a gente tire, então... A gente quer que a gente tire depois do tiro. Não, eu preciso. Ele vai estar poupando os vergonhosos dele. Não, eu rebolei com o Nima, não. Você segura o controle assim, na velocidade de vertical. Dança o creu com o controle na hora. Uma paradinha nele, ele vai achar que tu tá rebolando. Já era. Não parece não, hein? Você quer aquele controle, às vezes, se alguém vai pensar, é que você tá uma punheta. Esse é mais um sucesso da Lona Calypso, que chama a Deusa da Paixão. Voltando à luta por luminoso RPG? Não, é RPG, gente. Nós temos 3 amantes do RPG. É, logicamente longe. 3 amantes e não ódio do RPG. Nós amamos RPG. Odiar RPG. Porque RPG é chato pra caralho. Eu vou repetir aquela minha piadinha da minha ex, que fazia reposição postural global. Que era e também me fez irritar muito com esse tipo de RPG. Língua já te irrita. É, tem o único RPG que me salva do que nunca, que não salva tanto porque tá até hoje pra sair novo, né? Esse é uma coisa que irrita muito. Esperar 10 anos por um jogo novo do Duke Nukem. É o Duke Nukem Forever? Forever. Forever and never. Duke Nukem never. Quase os números tem checkpoint? Para ter analisar? Sim, claro. Sim, claro. Temos que ressaltar um jogo, ressaltar o máximo. Que é do Play 2, que é uma alternativa que os caras fizeram daquele Golden Goblin, que você vai perdendo a armadura até ficar de cueca. Eles fizeram fazer esse jogo em 3D e fizeram com o nome do máximo e tal, criaram um universo próprio pra ele. E o jogo é difícil pra cacete, assim, é um jogo com visual USB, cabeçudo, mas... É difícil o cara ficar de cueca mesmo, né? É foda. É, mano, se de cueca você leva uma pausada e já era. É uma briga de pau, né? No final da fase, ou você salva, ou você troca com seus 600 vidas e fudeu, né? Porque você tá com a energia no carro. Você dá duas opções, ou você salva, ou você troca por algum benefício. Isso é uma coisa que você tem que ficar a vida inteira pra salvar e só se fode. Que nem aquilo que você tava falando do Gran Turismo, de fazer as corridas especial lá, 24 horas em tempo real. Ah, puta, isso daí é um cúmulo da ignorância. computaria decente. Mão de Playmobil que liga. Lego. Lego, Playmobil. Não é igual. Não, mas é, isso aí é que você não é igual. Não é que nem jogos de japonês que... Tem um jogo de japonês que chama Race Fighter. Quem ganha é um para outro, né? Essas coisas. É, é. Vamos surpreso. Mas não é esse tipo de jogo, que nem o GTA. Meu, você quer um jogo de 18 anos? Mete tudo que você pode nele. Mas de 18 anos o cara nem complica, que foi o problema do... Que chegou lá para 18 anos, a Sony não queria publicar, não queria, não queria publicar. É, isso é esse jogo. Isso é putaria, né? Mas depois. Então, não chegou nos 18? Não, tem um que publica, porra. Tem um que publica. Quem publica? O Mahant publicou. Porque eles atenuaram a parada, botaram aquelas imagens lá que deixam a violência. Meu, eu vi a feita na sessão da tarde, eu queria esse jogo. É, eu vi, né? Eu vi também. Eu vi. Inclusive, eu tô com esse filme aqui. Ainda tem um jogo pra o Idel Vira, né? Você coloca cada um emote no peito e não vale. Vai virar. Agora, a parafernália que não ia ter, né? Só que daí você precisaria de um acessório. Não, mas... Wii Bra. Digo Bra Wii. A gente não gosta disso. Ah, isso aí seria um paradoxo. Eu queria um paradoxo. Isso aí seria um para nossas mulheres jogadas, né? Não, mas o que que você disputaria? Tem o GTA, que tinha, você pode passear pelo três vezes o meu amigo, os Galofort, que os caras nunca acham. É, uma via viva no só falta o cara dizer, eu tô comendo. É, as pessoas. A segunda é um pouco mais. O que ele deixa implícito é um pouco mais explícito. No Metal Gear do Play 1 tinha um esquema. Ah, o Metal Gear 2 é. Mas a gente entra no Insta, tal. A gente não gastava muita coisa. Ah, mas no Metal Gear 1, tinha um negócio que você entrava num duto, olhava a mina na cela, aí você saía do duto, voltava, entrava de novo, aí ela perdia uma peça de roupa. Pô, você não viu isso. Vou jogar esse jogo de novo. Cada vez que você entrava e saía, ela tirava uma roupa, era mó barato. No Metal Gear 3, tinha uma roupa que tinha viado lá, né? É, eu acho que nem que é viado. Não, eu lá, acho... lá, o que o Vogue, é... Não, é o Vogue, é o Vogue. É, o cara fortão, alemão, musculoso, Schwarzenegger, você fala, pô, esse cara deve ficar satura, né? O cara vai liberar a rosca lá, é foda. Não, é Zangief, total. Zangief é viado? O que a gente faz de crer que não é? Eu gostava muito da Chun-Li, viu? A Chun-Li, quando ela dava os golpes, você dava pausa e fazia isso, dava pra ver. Isso é. Meu, jogo decente de putaria. Então, você quer isso? Não dá nenhum, era dois piques tão grandes, viu? E quando saiu? Nossa, que gostoso! Jogos em 3D que tinham aqueles displays de CQ quando você matava. Você pegava a mina do CQ lá. Caçainha pra dar o um mortal, aí você pausava lá pra ver o que tinha embaixo, né? Qual que é aquele jogo que tinha Maze? Não faz isso. Esse jogo é decente de putaria. Era Satan Fury. Essa mina é gostosa. Esse jogo é de putaria. E tem jogos que são uma putaria. Estamos começando a descobrir jogos aqui que é você ser egoísta e pura. Cara, no Killer Instinct, que foi aquela Maia lá também, é legal o fatal do Killer Instinct, já viu? Aquela ela abre a. Dentro, né? Ela fica de costas, ela abre o peito, ela abre o cara pura e ele morre feliz. É. Sim, uma putaria legal. Estamos começando a gerar tanto bom, né? É. Ah, mas geração nova, o que tem? Anos e fugiu de casa. Olha, falando em fatality, apertar pra cima no fatality. Você dá um morrinho. Você aperta pra cima, você pula. Pô, você tem que apertar pra cima, mas ele não pode pular. Tem que ser rápido, você tem que ter o death flash. O rambo, né? Entendeu? Isso irrita pra caralho. É o meu trauma de fatality. Eu só consegui girar o controle. Ah, sim. Quando você precisar dar duas 360 graus para dar especial do Zangief. Num controle de Playstation 1, que nem tinha analógico. É, vocês não sabem o que é sofrer. Eu fiz uma bolha no meu dedo jogando aqui no Street Fighter, eu tive que pegar até dia para ir para a escola, que eu não consegui escrever. assim como meu filho, você apanhou seu pai, da sua mãe, levou o tombo numa briga, É que meio assim de Spike, é um jogo específico, entendeu? E o negócio que você tá falando do Golem, você pega um jogo de primeira pessoa, você tira uma granada na cabeça do cara no batuque, o cara fica inteiro, cai e morre, que graça tem isso? Você pega o Black e dá uma 12. No peito do cara, o jogo é. Olha, o jogo é excelente. Mas você atirar na perna do cara uma 12 e a perna fica lá, me irrita profundamente. Ah, mas é que ele tá usando uma armadura específica. Ah, sim, sim. Ele morre com tiro na perna. É coisa de informação. Temos defensores do Black aqui. E de outros jogos, como o GoldenEye, que você pode. Meu! Não, o GoldenEye tem. Fica vermelhinho. Você dá um tiro na cara do cara. Como vermelhinho? Medalhona. O cara pega a granada. Tinha? Quake? Turok? Turok tem? Medalhona. O cara pega a granada na mão. No Turok 2 e 3 já tem um. Tem um restaurante lá. Tem os humanoides. Mas mesmo assim tinha que estar em pedaço. Eu tenho que ter um franguinho. Ah, mas é 07 tem. Ah, isso daí assim ele depois a gente vai brigar de 07. Então, meu, ó, pra definir esse negócio. Melhor Fiona, o cara, você joga granada, aí fala, puta inteligência artificial, o cara pega a granada no chão, vai jogar pra você e fala, granada! Aí você atira dele, ele fica com a granada na mão, morrendo assim com a bala na barriga, com a mão na barriga, aí ele olha pra a granada, põe na frente da cara dele, explode, e ele cai. Ele cai. Não, ele já é, ele fica naquela pose de ele cai inteiro. Entendeu? Isso me irrita muito. Ah, mas que nem, você bate no cara, cara incrível, laranja, um brilho. Tekken, né? Tekken não é um jogo realista. Porra. Também tá no brilho. É, mas a gente não gosta de jogo realista. Aquele brilho foi um Hadouken, se o jogo realista irrita, então isso daí irrita, porque ele tava com esse brilho. Não, não, foi necessário, são dispersos. Daqui a pouco o cara dá um murcho e é purpurina. É, porra. Foi necessário. Você joga um. Isso vem da herança do jogo 3D, quando você ia dar um especial no Street Fighter, que a tela ficava, aquela coisa, ou você dava um golpe. Era a tela inteira, era um especial, não era um golpe. Não, mas um Hadouken, entendeu? Era especial depois que você ia apanhar demais e era seu último. Não, mas o Hadouken é um especial. Eu dou pra frente e isso, tá bom? Aí é especial. Ah, não é especial, é um meio. Era meia lua. A única coisa que me irrita no TQ é você cair a partir do 5 lá, ruim, você cai no chão, o chão trinca, aí você cai mais 3 vezes, o chão de trinca. Ah, mas daí é normal, né? Porque daí não é tão realista. Ah, é. O que irrita é aquele cara que pegava o 5. Só sabia fazer aquelas duas sequências que ele disputava 5 mil agarros seguidos e você morria. Ah, sim, não. Irrita-me. E Tekken, muitos jogos, até quando você vai jogar com aquele seu primozinho que não teve porra nenhuma de 5 anos, é. Você já tá dominando a parada, e aquele porra fica apertando um botão só o tempo todo. Não é jogo de luta assim. Meu, só tá jogo. Se você aprofunda uma técnica, você fica bobo. Porque você vai jogar com retardado, o retardado vai ganhar de você apertando um botão. Então você vai jogar com aquela menina que nunca. Não sabe nem segurar o controle, ela vai. A menina derruba uma coisa no chão, dá um burro especial em você e você morre. É, aí você fala, como você fez isso? Eu não sei. E o Tekken é um jogo muito comum de acontecer. Tekken e Focalibre. Ah, não, né? Acho que ela faz jogo mais pra retardado do que pra gente. Falando em War, nos anos 07, no GoldenEye, eu morria muito por causa disso. Eu levava um tiro, ficava com sangue na cabeça, morto, morri. Ficava vermelho a tela. Mas aí é um especial dos anos 07. Igual que temos mais aqui, temos pouca coisa, né? Mas não tem sorvete, eu posso. Ah, tem rápido. Ah, que Eleven. Eleven, Paulistão 99. Tem gente que gosta muito do Galvão Bueno. Não, tem gente que só joga, o Eleven rápido. É. Porque o Rapid Eleven deve ser assim, porque muita gente deve ser fácil demais de hackear. Você tá certo? Os caras pegaram, fizeram uma recorte de gravações aí do Galvão Bueno e fizeram lá no final do Galvão Bueno. Meu, é doido. Tem dedo, o cara trocando bola lá. O cara trocando bola no meio de campo. Loucamente, o preço. Jogo pra cardíaco. Cardíaco. Mas é mesmo. Só o passe no meio do campo ali, o cara todo tem partido. Muda esse jogo. Mas eu tenho que confessar que uma narração em japonês é chata pra caralho. Não, pior é. A única coisa da narração japonesa que dá pra entender é quando o cara fala chuto, chuto, e não deve ser chuto. E não deve ser chuto, porque... fatalmente o cara tá cabeceando. É, tá mirando o gravado, ele fala chuto. Tranquila, joga de futebol, me irrita muito. Censura. É uma coisa que você deu falar agora, porque você é um terrorista moralista, falou? Você apoiou que Manhunt tinha cultura, foi por sua causa que não foi lançado faz 18 anos? Cara, foi só inclusive ele jogou. É, ele conseguiu fazer um. Eu consegui te dar a censura. Eu tive acesso a censurar. Ele conseguiu uma versão rápida. Ele não gosta, não, mas ele usa. Ele odeia isso. Isso não seria uma versão hack, seria uma original, entendeu? Hackeada. Não, é uma original que depois que saiu recolheram, entendeu? Aquela coisa de colecionador. Saiu e recolheram, entendeu? Saiu, caiu uma caixinha no chão. Agora saiu. Eu comprei. Saiu o Little Big Planet e meteram nas musiquinhas perto das músicas do Alforão. Aí recolheram a porra do jogo. Não, pegaram as frases do Alforão lá. E meteram no meio do jogo. A Sony teve que recolher aquelas merdas pra ir refazer o jogo de novo. E as versões que estão com as músicas lá estão sendo vendidas a milhares de dólares. O Little Big Planet. É? É. O que sobrou foi dois, né? Little Big Planet e Dollar Store. E como foi uma versão hip hop, dá mais raiva ainda. Não, eu sou música de hip hop e isso me irrita profundamente. Meu, tem um jogo, esse que eu não falei, o Play 2 chama 198 Ride or Die. Meu, o jogo é legal pra cacete. Só que como o jogo é aquela batalha de gueto, aquele clima GTA San Andreas. É, Death Jam. Nossa. Death Jam é um jogo bacana, mas meu, eu vi aquelas porras de música de fundo. É de luta, hein? É de luta. Apesar que ele... Eu vejo a capa, vejo... É extremamente realista. Aqueles, o cara de 56, aquele jogo de 56, então, então, grande jogo, hein? É, DVD 9. Olha isso, ele tem grande, DVD 9. Melhor, tá bom? É DVD 9, por causa dos créditos. É verdade. E a discografia toda nos créditos, né? É. 20 dias pra tocar um jogo. Tipo, não chega a ser nem um giga a mais, tudo pra vender DVD 9. Tem algum jogo de PlayStation 3 que usou do Alea, do Wayne do Alea? Ah, não sei. Até agora, o que falam que pode, a capacidade dele é o bendito Metal Gear, né? Mas eu acho que... O Metal Gear, ele é tão tão que o Kojima falou que 50 é pouco pra ele. Um Dual Layer com 6 não dá. Ele falou assim, tá fazendo o Dual Layer é 50. Ah, então ele usou. Eu imagino a casa dele. Tem um monte de snake, um monte de viadinho, um monte de folding. Não, pra ele o PlayStation é pouco, o micro dele deve ser um. Deve ser da NASA, né? Deve ter a casa dele, deve ser. Ele deve ter a casa pro micro, outra pro outro, deve ter 10 modelos de mulher, né? Porque uma mulher é pouco, tem outros de mais mulher. Isso aí deve ser trauma de cara pequeno, né? Pô, de esse é só 50? Não, não fizeram. Então acho que o resistência assim. 150 GB no meu computador. Tem uma demonstração do T3 que mostra resistência e falando lá que é um jogo com 50 GB ocupando espaço. Que cada bala que sai é um byte que sai de no céu. Cada bala é um giga ocupado por. Cada bala é um giga no DVD. Ah, só saiu sorriso. E voltando ao negócio de hoje. Não é necessariamente ter a música, mas não sei como tirar a música. Esse jogo, como a gente se dedica. Eu fiz esse muito Tony Hawk, entendeu? Eu seleciono as músicas, mas esse aí de corrida contigo não dá pra tirar. Eu não vi, mas aí você não vê nada. Tá vendo? Falando em tiro. Falando em tiro. Tiro de rojão. É. Que beleza. Isso daí não foi nem um giro, hein? E foi com todo o realismo possível. É, a live. Exatamente. Quando tinha os rituais. Mas eu não dava pra fazer na cidade. É, eu assistia toda a minha vida, então. Eu não sei. Daí podia ser impulável, que não era. Eu ia falar, tem jogo que você tem que ver. Mas não é que tem. Se você quer entender um pouco. Na verdade, tem, você tem que ver. Mas acho que tem uns postes que tem uns postes que vem a cena. Imagina. Não, você não tem que mas... fazer a cena, é aquilo que eu falei do Black. As cenas dele são um saco. É tudo parado, é tudo filme, não é CG bonita, é uma merda. Você não tem tesão nenhum em ver aqui. E não dá pra atuar. 7 minutos pra você começar a jogar. Tem jogo da EA, tem isso. O Black tem as balas da EA, só que não. O que tem no Black. A capa, acho que é a melhor capa de jogo do universo até agora. Ela e o Dr. Dozano. É. É igual. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat. Multiplayer call online. Multiplayer online. Isso foi um trama que a gente passou recentemente, né? O Vard me convidou, me para. Me convidou. Eu não sou português, claro. É, português e muito paulista. Isso é, dois pastores de carne. Duas paulistas. Quer que saia paulista também? Não, Geografia no videogame. Vamos fazer uma análise geográfica pelos gamers do Brasil, que falam português e Portugal. Nós estamos falando sobre multiplayer online. Então, esse trauma. Agora me chamou assim, vamos jogar um verso na pessoa aqui. Deixa eu ver que jogo que dá. Esse aqui não é o Off-Dust. Só dá pra jogar Off-Dust. Nenhum que quase ajudava, queria jogar. É multiplayer conta de verdade, né? É, dividir então, a tela pra você jogar no mesmo recinto. Isso prova que o videogame tá fazendo as pessoas serem doentes de cair em cada uma na sua casa e fora. Mas aí também tem aquela coisa. Tem cara que odeia multiplayer, tem cara que odeia jogar com outras pessoas. Esse cara não conhece ele que vai morrer sozinho. Pô, cara, então eu não conheço ele que vai morrer sozinho. Não, o ruim de jogar com muitas pessoas, eu acho que é aquele 5-5-4, que a tela divide em 4. Tipo. Tela de 4 é foda. Qualquer coisa de 4 é foda. Mas acho que a tela de quando divide em 4, você não tem uma TV gigante, né? É, não tem uma TV gigante. Com essa polegada, mas isso não dá TV polegada. Fica ruim. Sim, mas aí você fica com 12,5 pra cada um. Não, o cara é bom de conta, hein? Foi rápido, eu tava tentando fazer a conta e o cara. Ah, é? Não, eu não fiz e acho que a conta tá errada. Aí que velho. O vídeo de batom. É, já foi o que eu mandei pra gente falar. Era ruim no Mario Kart. Ele não pode ganhar. Mario Kart. Mario Kart é legal. O que é esse negócio? Eu não gosto de multiplayer de tiro. Ah, então eu vou ficar tirando os caras, então eu vou ficar me matando toda hora, vou ficar nervoso, vou sair, vou ter dó na comunidade. Isso, mas o pai está mostrando que ele é um perdedor, né? É, principalmente os caras que matam a faca e levam pra casa. Cadê o que diga, mas não comente, hein? Por favor. Ah, não sou eu, hein? Eu não sou o Cadu, não. Eu não fiquei na live. Você tá marcado? Marcado. Senta na live e você fala, pô, vou jogar um multiplayer online. Você joga com o Tivete de 10 anos, o maluco te dá uma facada pelas costas, e te zoa pra cacete, e você é obrigado a gostar desse jogo? Não! Eu odeio multiplayer online. Pra ser zoado, você joga lá em casa. Eu não sei. Referência com ninguém, ninguém. E aí o videogame mesmo tira com você, né? Pra mostrar. Loser. Eu geralmente não gosto de jogar multiplayer, né? Eu gosto de jogar. Eu gosto mais de jogo de aventura, sabe? Ah, mas também, eu não ah, lá, eu queria pegar o jogo de luta. É, tem cara que não liga. Eu não liga, tirar um o cara contra. Vai morrer sozinho, foi até em casa. Você gosta desse jogo? De multiplayer? Online? Não. Vai morrer. Eu acho que o nosso trauma com online é porque no Brasil isso é uma capenguice. É a gente, pra ter internet, a gente tem que suar o cacareco e a gente trabalha tanto que não consegue parar pra jogar quando consegue comprar internet. Eu tenho internet, mas não consigo porque eu tenho tempo, porque eu sou muito cansado. Eu tô trabalhando muito pra pagar ela e não tenho tempo de usufruir. Se eu vou morrer sozinho, jogando teste no celular. Eu tô assistindo muito game por aí. Morrer afogado no Tibete. Pronto, principalmente se for de verdade, né? Deve ser melhor morrer afogado do que queimado. É, eu já quase morri afogado. Não é? Queimado. Não, queimado não. Eu não tive essa experiência ainda. É que eu nunca se queimaram na casa. É que morrer queimado. Graças a Deus, nunca queimei a outra também. O mínimo é que você pode sobreviver, né? Ele se queimou o cookie. Você ideia também. Que era inteira, hein? O cookie é uma furada, né? Então, morrer queimado, carro ser queimado, é afogado e então. É, você viver é problemático, né? Qual que é a história dele? A polícia te empurrou, cara. Você sai, ó, no GTA. Um imorrível. No GTA, se você tá fugindo da polícia, você sai do... No 3, ou no Vice City mesmo. Não, mas você sai do carro, andando. A polícia bate em você, mas não bate pra atropelar, ela bate pra te empurrar. Ela bate devagarinho. Ela vai devagarinho, bate pra você cair na água. Nós já tivemos susto, agora cai na água. Cai na água, que na água você vai morrer. Essa água deve ter alguma substância química. É um tipo de Tietê. É um Tietê que você cai e você morre instantaneamente. Mas já teve caso de cara que ficou vivo, hein? Ficou no Tietê. Pô, mas ele é a realidade, cara. Eu acho que se o cara caísse no Tietê, o máximo que podia acontecer com ele era ele virar uma tartaruga ninja. Meu, o cara tem que tomar tanta vacina depois de cair no GT. Mas você sabe que nos videogames os rios geralmente são limpinhos. É. Os rios, os mares, até os Resident Evil. Até os rios. Tem aquele monte de lago, vai lá, mas só que não é o fundo. Até os bueiros, né? Os esgotos são limpinhos. É. Puxa, você pisa e fala, pô, que beleza, eu vou tomar uma vinha aqui. Que coco bonito, né? Só falta no meio daquele lacinho. Presente no Mr. Hank. É, o Mr. Hank do seu pai está lá olhando. Então, mas voltando ao nosso assunto de morrer afogado nos videogames, isso irritava desde do Sonic, do Pitfall. Sonic do Pitfall, exatamente. Tem até aquela grande historinha que estávamos aqui debatendo, qual que é? Aquela do terceiro. Ah, e a regra? Costuma a regra, isso. Lá pro segundo, terceiro, quarto, quinto jogo que o cara vai saber nadar. Só aprende a nadar no terceiro. Um jogo que aprendeu desde o primeiro foi a Tomb Raider. É, mas aí a menina tinha aceitão, né? Então, o peito não deixava ela morrer afogada. Se eu pensava em fazer ela boiar. E afundar, ainda teve uma regulagem ali. Eu apenas, bico, né? Até hoje eu tô querendo saber se tem uma menina na banheira com silicone que o negócio sobe. Se flutua, manda uma coisa só pro David Letter lá, aí o Implode. Vou mandar pro Gugu, o Gugu tá passando lá. Não, veio no Supercom. Teve aquela mina lá que tá com 5 litros e meio, mano. Pra Bang Bang lá? Não, a Bang Bang tem menos. É, mas ela não sei o que. Se eu conseguir falar com ela, eu passo pra você. Ela vai ganhar o Guinness do peito. Não, não achei ela mesmo, não. É mesmo? Aquela casa que você sabe o nome, ela já tem na sete faz tempo. Não, é outra amiga, não é? Não é mesmo. Não é por aí não, mano. Mas é mesmo, não é mesmo. Não é, né? Não é, porra. Eu vou mandar a foto pra vocês, então, eu tenho. Você tá voando, né? Eu já mostrei até pra minha menina. Aqui, essa menina tem 5 litros e meio de peito. Essa daí, se ela tivesse no Titanic, ninguém morria. Essa é todo mundo que se virava ela. Todo mundo que se apoiava ela. Essa menina que você mostrou é do RPG, né? Que daí está preparada. Você ficou separado agora. Né? Não, essa é atual. Essa é atual. Eu estou revivindo junto com ela. Estou noivo. sacou? Ah, então você mostrou ainda. Ah, mostrei? Ah, viram não, ela estava vendo o Super Pop. Aí eu tenho uma terrível mania de chegar pra ela e falar: eu já vi essa mina pelada. Ela tá piando. Oh, puxa, tá vazapiando. Aí parou no Super Pop. Ela não tá nem rindo com isso. Você tá vazapiando. Aí você, por quando tem alguma coisa escrita, você bate o outro pra ver se tá escrito. Aí tá escrito lá: maior peito do Brasil. Pô, mas aí nem pisava, né, cara? Você não tem nada. Você é analfabético. Não, mesmo que a mina nem entrou no negócio. Eu, particularmente, eu não gosto de se ver esse tipo de coisa. Eu gosto de assistir um DVD e tal, aí eu não ia estar assim, essas porra, eu sento de lado. A maioria dos meus comentários quando passa aí, nossa, essa vez essa mina pelada, tá a banho lá, eu já vi essa mina pelada. Essa mina sim saiu na série. Cara, eu não sei. Eu posso até fornecer por e-mail pra Vossa Senhoria. Aí eu tenho me fugido constantemente com isso, porque eu já vi todo mundo pelado e ela fica nervosa, né, com essas coisas, não sei porquê. Toda mulher fica nervosa. Toda sua mulher fica nervosa quando você fala que viu uma Playboy. É. Não, a minha não fica tanto, não. Tanto que eu levei todas e coloquei lá na estante. Deixou de papel de parede no livro, né? Não, elas estão organizadas, né? Se for alguém, vai ver lá. A mira lá. Fotografada. Jogos de PC que seu PC nunca vai rodar. Tá aí. A gente tava falando exatamente disso. Isso vem num trauma, porque sempre que você compra um jogo pra PC, o seu PC não vai funcionar. É, se você comprar, você vai jogar no próximo. Eu já passei isso com o Duke Nukem. Meu micro não era capaz de rodar o Duke Nukem 3D. Total. Não, aí na ordem. Duke Nukem, Carmageddon. Carmageddon jogando Play 1. É um lixo. Não. Você não sabia jogar. Eu atropelava todo mundo lá. Eu atropelava todo mundo. Eu atropelava os velhinhos, as meninas. Mas o objetivo do Play era zumbi, não era? É a mesma coisa. É que do Play é zumbi com sangue vermelho. O do 360 é zumbi com sangue verde. E ele tem lore. 64. Faz a conta pra passar menos zero. Faz a conta dessa agora, chupa. 294 e 6. 294 e 6. Ah, cara, por aí. Ai, meu Deus. Aí. É 296. Com mais corte. Um negócio de gore em jogo seria isso também. Um jogo de corrida realista, que nem Midnight Club. Tem, ele saiu correndo a partir do 3. É, não, ela é Rush tem, mas eles ainda estão sendo. Você não, o jogo que teve isso aí é o GTA, se você. Ah, é, o GTA tá sentindo. É, eu tenho dó de atropelar as pessoas. Eu gosto de matar os inimiguinhos. Um jogo que eu tenho dó é o Bloodhane. A mina pega, ela tem aquela que ela tem duas, a vampira tem duas sacolas aqui. Aí você vai pegar, você corta a perna da mina, a mina fala. Ele fica só, oh my arm, você não cortou a perna, né? Aí a mina mas fala. O inglês não tá tão fluente, é. Teve uma mudança. Aí a mina sai correndo. Ah, maior, maior. Aí a mina que você tá jogando fala, ah, tem próteses lindas hoje em dia. Aí tem hora que você faz um contorno da pessoa, a pessoa tá no chão, se contorna, você lembra uma peça, filha da puta, coitado. Tô com dó. Tô com dó dele, eu olhei ele todinho, eu vou deixar esse filho da puta viver. Ele só vai poder jogar jogo agora se tiver um headset. Ele só vai poder jogar alguma coisa com o headset de comando de voz. E alguém vai colocar o headset nele. Tutoriais vinculáveis. Meu, olha, tem uma diferença entre tutorial e hint. Tutorial é aquele que você tem que parar a vida pra dar um pulo. Hint, você tá andando e fala, aperta X pra pular. Apertou, você tá aqui, mas o mundo não para. Eu fui jogar esses dias, sou River. Você é horrível mesmo. Sou River. Você é horrível mesmo jogando. Ninguém quer ficar em São River. É bom pra caralho, tem um. Aí, tem dois pro Play 2. Só que o do Play 2 não é tão bom quanto o do Play 1. Isso que é foda. Até o gráfico do Play 1 parece ser melhor. É, mas aí entra naquela coisa de filme, né? O filme é o mal da sequência. É o mal da sequência. Mas o jogo tem, meu, aperta X para pro lado. Aperta X e X1, você vai dar um pulo duplo. Não, tutorial é horrível. Não. Tutorial é pra poder. É coisa ridícula. Quando o jogo tem uma coisa. É legal o jogo do Simpson, ele faz isso e ele zoa, né? Porque ele fala que são clichês então, do jogo. É, tipo, você descobriu o clichê, game clichê número 1. Salto duplo. É, barreira invisível. É, barreira invisível. Você não pode passar aqui, né? Por quê? Porque tem a barreira invisível. Seu trouxa. Você não vai passar por aqui. Outra coisa irritante. Irrita pra caralho. Barreira invisível em qualquer jogo. É. Seja de corrida, de tiro. Nos Need for Speed nunca tem isso. Não. Tem que ter uma seta ali. É, porque que... as barreiras. Uma seta flutuando do nada. É, uma seta flutuando no ar que você bate o carro e já tá lá. É, tá lá. Você tá correndo no vácuo praticamente. A pior parede invisível que tem é aquela do alto do prédio, né? Você vai, dá um puta no furo, nossa, eu sou tipo Superman, mano. Aí de repente você vai, é legal no teatro. E quando não tem ela, né? Que você tá em cima do prédio e o prédio some, você cai. É. Porra, cadê a barriga invisível? Cadê a barriga invisível pra me segurar? Tem um piso invisível. O piso, é o piso. É tudo invisível, é assim. Mesmo você não enxerga, né? Feito de gigantes. Isso daí é pra quem não tem videogame em HD, rapaz. É. Acontece não... muito comigo. Foi um problema testado. Olha, até no Play 1 tem um joguinho que muita pouca gente deve conhecer, que é o Diablo, que é um RPG. Ele usava um mercado só pra ele, aquele filho da puta egoísta. Você gosta de RPG aí? Não gosto de RPG, rapaz. Cara, tem um Socom que ocupava 4 mega no... Tem um jogo ordinário do Play 2, que é o Outrun. Puta, é uma bosta. O jogo é chato. E ocupa quantos megas? Ocupa mais de 2 megas. Pra nada. Ocupa 25%. Outrun é aquela corrida da série que tem um remake. Esse remake. Nem aparece, é quadrado demais o jogo. A única coisa legal é os Power Slides, que todos os carros são Ferrari dos oficiais. Mas o. Tem, meu, tem jogo que você tá salvando, você pausa essa onde você tá. E não ocupa tudo isso. Entendeu? O negócio lá, você só pode salvar quando você passa e ocupa 2 megas. Pra quê? É pra vender a memory card. Ele deve ter contrato com a fábrica de memory card. Isso, o Black é bom. É, tô vendo quando a gente tiver um podcast de especial, Black. Especial primeira pessoa, a gente vai sair o braço aqui. É. Já tô ficando nervoso com esse Black e com o GoldenEye. Bom, isso é porque a gente mora no Brasil, né? Quem mora no Brasil... Não é porque a gente mora no Brasil. Não, sim, mas você... Você estando no Brasil, nada é lançado oficialmente. Tudo é importado, praticamente. Não, os Xbox são feitos aqui, né? Não, e se uma coisa é feita aqui, ela é mais cara do que você importar. Não, no caso do... Entendeu? Do Xbox, não. Sai ela por ela. Não, eu não cheguei nessa geração, eu tô com o meu Play 2, que não foi até hoje lançado no Brasil. Eu sou um cara meio tipo um downgrade, né? É. Era 360, agora vou ter Play 2, eu não sou hippie. Ele não é isso. Temos que falar dos listas, né? Listas e rita. Eu tenho um trauma de nintendista porque história de escola que vocês já ouviram no podcast de apresentação, né? Eu adquiri o meu PlayStation 1 na época que saiu o 64. Meu amigo tinha Super Nintendo e tal, eu queria o Super Nintendo também. E aí aquele negócio eu babei, né? Porque tinha até 500 feno no caralho. E ele tinha o Benito 64. Meu tem 32 e 64. Eu pensei que vai sentar em 4 e tal. Aí era aquele negócio, eu tenho Zelda, eu tenho Mario, eu já tava falando com o Mario. Eu não queria falar não, mas eu pensava assim também, hein? E eu não sou isso. Não, eu tinha o melhor, eu não tive PlayStation 1, eu tive 64. Aí, olha o cara aí. Não, ele não era meu. Ele não era meu amiguinho do colégio, mas ele era dessa fase. É, depois eu comprei o Play. Mas me diz uma coisa, você não sentiu inveja do Play 1? Não. Não? Nem quando você jogou qualquer coisa e viu as cenas do RPG? Tipo Left the Night? Tipo Mortal Kombat de Zero? Isso não era RPG, era sério, isso vai ser foda. Aí. Aí eu botou bem, eu vou colocar. Isso já foi falado no outro podcast, não lembro. Então, sabe o que é o pior de tudo? Eu odeio a nintendista e a minha mãe uma vez comprou um lençol pra mim do Mario, mano. Eu tive que dormir vários anos da minha vida com o Mario. Olha, os brinquedos do Nintendo Wii, pouquinho é o Brick do Nintendo Wii. Brick eu acho que tem uma coisa a ver com o Lego, né? É. Eu acho que o cara fica mais irritado com isso, né? O Brick seria o Trigger Light do Wii? Não. Seria o Yellow White do Wii? É que assim, se você pegar um jogo de outra região, você tem lá o seu Nintendo Wii, você comprou nos Estados Unidos, ou você é americano, ou aqui no Brasil, você fala, oh yeah, ele pega preto e branco. Não, normal. Aí você pega um jogo que só saiu na Europa, e ele tem atualização do sistema. Se você for rodar essa televisão, ele vai rodar o jogo, se você for rodar essa televisão do sistema, vai brincar o teu aparelho. Eu entendi. Vai bloquear a parada. Eu entendi. Por isso que o Wii é coisa de criança. É. Se você brinca com ele. Aí, rapaz, não vou comprar um desse. Joguei de criança, caralho. Revistas de videogame, parciais. Não, qual é a revista de videogame? Ah, eu acho que não. Eu não sou parcial pro Wii. Eu comprava uma revista de videogame que não era Nintendo Power, que falava mais de Nintendo que a Nintendo Power. E tem uma revista, eu vou até falar o nome dela, porque ela não existe mais, né? Que era Gamers. E os reviews dela. Ela te fazia review colocando fotos minúsculas, que você não sabia o que era o jogo, de tanto texto. Esse jogo deve ser bom, hein? E tinha além do que eles não colocavam a foto, eles faziam um review sem foto. Você tinha que, nossa, esse jogo deve ser foda. Você não sabia se era a primeira pessoa, se era. E eles tinham um maldito bicho, que faz parte do meu trauma de RPG, e falar de RPG pra caralho. Sabe aquelas revistas que pegavam um RPG japonês e traduziam uma estratégia pra você? E tinha que comprar 30 revistas pra salvar o jogo? Porque você não sabia japonês? Um pedacinho em cada uma. É, eles deviam contratar o japonês só pra decifrar. Agora, pô, hoje em dia você zera um cara que pega um tipo que tem. Zerar com revista, você lança um GTA 4, por exemplo. Lançou o GTA 4, no, acho que uma semana, duas semanas depois, já saiu uma revista com 400 milhões de fotos. Com depende do jogo, caminhos, né? Não sei o quê. GTA foi o jogo que já trabalha pra sair isso aqui, é estratégia. O negócio é grande. Outra coisa que era, foi que enche o saco, que enche pra cacete, era decorar os combos. Mas aí entra, parece um nome gigante. Golpe. Tipo, eu sabia todos os golpes de todo mundo, Mortal 2. Pra eu matar você, eu vou apertar esse botão, virar aqui, E você tinha que decorar isso na época, porque tinha aquela série do Fliperama, saiu de King 96, mas você tinha que matar todo mundo. Mas lá. Fliperama é jogado, então. Aí, você já tinha decorado toda a revista, rapaz. Não, pior que não, porque não tinha dinheiro pra revista, eu era pobrinho. Aliás, eu sou pobrinho até hoje, tá vendo? Se eu falei com o seu, ou eu compro o jogo, ou eu compro a revista. Se eu comprar a revista, eu não jogo. Quanto você tá pagando a revista? Você tem que comprar uma revista? Se eu decorar a dica, eu vou ter que ficar ensinando os likes, daí eu vou ter que vir lá de um chato flipeando. Hoje em dia tem uma coisa. Hoje em dia tem uma coisa muito legal, você pode usar essas coisas chama internet. Você é falou muito legal. É muito legal você pesquisar. Apesar que hoje em dia essa febre de fliperama, de decorar como, não é tanta, né? É mais um público muito específico, não era tanto assim, né? Aí, mano, tem cara que pra dar um chute no Mini Eleven aí, tem toda uma técnica. Pra duas quadradas, aperta o DB, puxa o triângulo. Quando o cara estiver com o pé no ângulo de 45 graus, você, ó, bolinha. Mas você pega os dados da pausa, mas no menu, você vai no menu, você tem tudo. Você tem comprar revista, você não é de baixar na internet, essas coisas. Estão olhando o menu? Eu nem sabia que existia menu. O cidadão que quer fazer isso, tem o menu. Tem um pause lá que você lê, sabia? Lindo, hein? Ai, que merda. Muita coisa lançada aqui, eles não existem em português. Eu tenho, tipo, no computador. No computador tem. Tem. Legal, Max Payne no computador, ele é até dublado. O cara fala em português e é uma dublagem foda. Vai sair o filme, né? Saiu já. Criou esse último final de semana. Estão falando que é bom, estão falando que é ruim. É uma indústria forte, né, cara, de game no Brasil. Eu não sei porque eles não. A verdade é que é forte naquela. você pega e fala assim, ah, você tem um filme de alguém? Tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você pagou quanto? Você paga quanto você joga? Ah, 15 pontos, 10 pontos, 10 por 20. Então, é a pirataria que pode. E ajuda, porque eu acho que se não existisse pirataria no Brasil, não era tão difundido o videogame, porque a nossa faixa de classe média aqui, você não consegue muito. Nos patrocinem, por favor, precisamos de jogos grátis para jogar e avaliar. E consoles também, estou precisando de um Play 3, um 360. Eu só um Play 3. Ah, só um. Eu também tenho um Play 2, eu jogo ainda. Eu também queria um PSP. O DS. O DS eu queria pra jogar Metal Slug 7. É. Como eu não sou isso, só não me manda e não entendo isso. Nintendo Wii, eu só queria te ver. Que jogo que eu queria jogar no Nintendo Wii? Eu queria jogar, cara. Far Cry, tô mexendo. Far Cry, eu tô pra jogar até hoje Far Cry no Wii. Quase me paga 200 pontos no Far Cry, é uma bosta. É? Eu preciso jogar. Tio Yuma é um código de jogo genérico? É. Não, eu tive coragem. Pagando 20 reais nisso. Tem menos que te falta de padrão nos controles dos jogos FPS? Ah, falta de padrão e controle não vai só pra FPS, né? Falta de padrão e controle você pode até ir de aventura, né? Se você pega um jogo que X não pula, você vai ficar revoltado. É verdade. Não, geralmente o corrida é padrão, mas quando o PlayStation, no PlayStation, o Tio acelera, o quadrado black, ou o Tio for assim. É, e quando você pega o Crazy Taxi? Que o Crazy Taxi é o L1 que acelera. É porque quando ele foi a ponta do Dreamcast. O Dreamcast tinha o gatilho, que era ótimo. No 360, todo jogo de corrida, o gatilho direito acelera e o esquerdo freio. Fechado pra cacete. Tá vendo? É uma coisa que causa discordância entre a população. Não, o invertido. Eu fiquei puto no mercenário lá quando eu peguei e apertei o RT com um louco. A parada não sai do lugar. É o X. Mas você ainda é o X. Eu sei que você tem um pleno fugido no seu coração. Mano, de falta de padrão de jogos, tem falta de padrão nos controles. Logicamente, muda o fabricante, mas você fala, você tá lá no LD, não é LD, é um L. O pior é não ter 64. Você cima, você baixa, você traz, você. Não, esse daí, não tem jeito que pensou pra fazer isso. Pô, você é a base. Você não precisa pegar no. Você não precisa pegar o C e apertar C pra P, né? Não, C pra lá. C pra cima, pronto. C pra lateral. C direita, pronto. C esquerda. Agora é que o cara tá o. Então é ser câmera, né? É, agora é pra controlar a câmera esses botões. Agora você pega o 360, por exemplo. No comecinho eu achei que isso daí. Meu irmão fala, quando tem que apertar o A, fala, é porque você já acostumou. Eu tava acostumado. Chute forte, chute médio, chute fraco. Aí tá no VLR o chute. Soco em cima e embaixo, lembra? É. O pior que eu acho de jogo junto é defesa. Botão de defesa, pra quê, mano? Defesa pra trás, é bom, né? Mano. Na hora. Tem um jogo, não lembro qual que é agora, que se você não apertar nada, ele depende. Defende o golpe. Se você levar uma porrada do polo estombo, você vai pra Jesus. E agarrão também não funciona. Agarrão funfa. Vai, agarrão. Não, mas se você ficar sem apertar o botão e o cara vir e agarrão, vai dar um agarrão. Vai. Então ele funfa. Não, a defesa não funfa, cara. Ah, tá. Porque a defesa do agarrão é você apertar agarrão junto. Geralmente é assim. Os dois se abraçam. Aí um abraça o outro e fala, vamos pagar essa já porra. Era. Vamos tomar alguma coisa. Jogos de filme que são uma bosta. Ficou estranho, mas é isso mesmo. Eu vou dar um. Cada um dá um exemplo, vai. Quinto Elemento, Play 1. É, isso deve ser horrível. 007, Tony Nine, é muito bom. Mas aí, eu baixo um vídeo. Não, eu baixo um vídeo e jogo legalzinho. Não, tem vários. Tem todos esses cafés. De volta para o futuro, Super. Qualquer jogo de volta para o futuro até hoje não sabe. É, Retorno de Jedi, Super NES. É horrível aquilo. Indiana Jones, Fatale. X-Men, Demolition Man. Demolition Man, isso é um filme. Pô, o Demolition Man é o. Demolidor, mano. Pô, Demolidor, vai ver Snipes. Grande carinha, vai entrar. É, e ele não se veste de diálogo com o Disney. Ah, é? Não tem Shin também, né? É um filme que está causando muita controvérsia. É um bom filme, vamos dizer. Mas o joguinho não é tão ruim, não. Ah, é bom. É. Não, tá, mas perto dos de hoje é bom, porque tem que ficar mais. Se você aí, qualquer top, é os 100 melhores jogos de Play 2, de 360, muito raramente vai ter um jogo de filme lá. É. Jogos feitos de filme são. É aquele, ó, caça-lipa, acabou. Apesar que Tartarugas Ninja pro arcade, Simpsons pra arcade, isso é um puta do jogo, né? Era desenho e tal, mas tinha filme, né? Mas eu acho que os filmes inspirados em jogos irritam também. Olha, recentemente vi Postal, que é um dos melhores filmes baseados em jogos. Postal. Esse viu o U-Ball, né? É, U-Ball. Ele é alemão, cara. Ele é alemão. Ele até fala no filme que ele, o dinheiro que ele faz no filme, ele pegou do Hitler lá, do ouro nazista. O filme é o movimento puro e tosco, que é o jogo, entendeu? Por isso que o filme é bom, porque ele é ruim. Aí é o que vira, né? Acaba a pilha, você fica irritado? Deixa lado, claro. Se eu tiver outra pilha pra colocar no lugar, não, mas. O jogo pausa quando acaba a pilha? Depende, não. É que tá. Tem jogo que pausa. O meu sempre tava lá. É? Tem jogo que aí pausa. Os caras me fuzilando lá e eu lá. Ah, eu tô sem pilha. Os caras metendo um tiro e eu, porra, tô morrendo. É uma coisa. Eu pegava, tirava, quando voltava, o cara era tiro de misericórdia, falou o otário. É aquele negócio, ah, porra, que acabou minha bala, acabou minha pilha, né? Qual pilha? Você tá trocando o pente, né? Trocando o pente com a pilha. Qual pilha de quatro acabava direto, mano? Né? Sabe o que você comeu, mãe? Eu não devia ter jogado também. Mas nunca acabou a pilha do motor. É que a sua pilha é ruim. É, essa pilha é ruim. Você compra aquela pilha lá de R$1? Não, mano, é aquela. Tem até uma coelhinha entregada pra mim, ó. Tem um tambor. Coelhinho? Eu só me irrito até agora do controle remoto. Você pode comprar ele, né? É um irritado, pô. Você tem um Play 2. Você tem que ficar irritado. É pra você. Eu vou comprar um Xbox pra poder jogar com o tal. Caralho, eu precisava disso. Ia ser legal se eles pegassem e colocassem os três personagens em um. Os três jogos. Ia ser interessante ter um Boss Link. Ah, eu tô com o Link no Play 2. Mas aí já envolveria outras. Sei não, acho que a experiência do videogame é tudo se juntar. Depois que o Mario disputou a Olimpíada pro Sonic, eu não duvido de nada. Mas isso aí me deixa muito nervoso. Daqui a pouco tá o cara do GTA lá correndo com o Mario. O Nico. Nico, velho. Tá o Nico estrupando a piste lá e chega o Mario. Você chegou a piste. Chega o Bowser, né? Chega com mim mesmo. Aí chega o Kratos lá, né? No mesmo dia aqui não vai ter 20 cenas. No mesmo Diversity, o Kratos, né? Essa é uma coisa interessante que estrasou, velho. Acharem que videogame é brinquedo. Que isso? Coisa de criança. A minha mulher acha isso. Sabe o que é o pior? Ela tem um PlayStation, cara. É. Só que aquele negócio. Ela gosta do PlayStation pra jogar o joguinho dela do gelo, pra jogar o joguinho do gato. Não é pra criança ainda. Por isso que ela acha pra criança. Eu não jogo criança. Eu não jogo videogame. A partir de hoje, você achar que o videogame é brinquedo. Ah, se você for ver, o Wii é um brinquedo, né? É um brinquedo. Dependendo do jogo, pode ser um brinquedo pro jogo, dependendo do jogo. Se ele tiver uma putaria decente, é um puta brinquedo. É um puta brinquedo, né? Um joguinho de você controlar macaquinho, bolinha. É, macaquinho, bolinha. É que legal, né? Deve ser bom, galera, você ficar. Ah, macaquinho. Dando de paulada nos macacos com as bolas. Encerra-se encerrada a segunda reunião do Fargame. A segunda não, a décima, mas a primeira que a gente vai conseguir gravar, que vai ser o segundo episódio. Isso sim, isso que eu vejo, que eu mencionei que a gente vai foder tudo. É, quando estiver salvando. É, isso daí não acontece, né? A pessoa que vê se ligar, manda uma mensagem pra gente. É, nesse momento você estiver vendo esse podcast se ligar, tá na hora de você se ligar e fazer uma coisa da sua vida. Game over. O Mário Coutinho de Bruxa deve ser foda, hein? É, ele não tem viado, tá viado. Não, o Mário não é viado não, porque eu já vi o forno dele. Eu acho que ele comeu a princesa, hein? Não. Ele fez a pizza? Pizza! Quem comeu a princesa foi um copo, né? É, o copo passou todo mundo ali, né? Comeu até o Mário também, que mas ele não é viado. Nossa, você quer que ele é amaldiçoado. Aí você já perdeu dois. Eu já bati o carro ouvindo um. Nossa. Segunda-feira eu tava ouvindo aquela merda do carro, bati o carro. É, mas aí não é culpa do carro, né? Foi culpa do podcast, realmente. Eu acho que o podcast é foda. Devia chamar podcast, né? Podcast. Pode a família. Podemos podcast.